Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com aquele breve estudinho sobre Aristóteles, colocado no contexto da introdução ao método filosófico. Isso aqui são, em princípio, são partes do livro que eu estou escrevendo, mas a ordem do livro não será necessariamente essa com que eu estou apresentando esses temas aqui. Eu escrevo um pedaço aqui, outro pedaço lá, depois é que eu monto a sequência. Inclusive essas partes aqui que se referem, vamos dizer, à relação entre o que eu estou explicando e a ordem daquelas sete etapas do método filosófico que eu expliquei na Filosofia e seu Inverso, esta parte, embora esteja colocada aqui, ela não entrará nesta parte do livro, ela será separada depois. Então eu vou ler aqui e comentar esta apostilinha, O Percurso Filosófico de Aristóteles, parte 2. E depois, se houver tempo, eu vou ler aqui um artigo que eu preparei para o Diário do Comércio, que agora estou escrevendo um artigo mensal maior, em vez de um semanal curto. Nesse artigo tem algumas explicações que talvez para os alunos mais velhos sejam desnecessárias, mas são bons para o que estão chegando. E também, vamos dizer, como quando sair no jornal, será útil para o público em geral. Mas vamos voltar aqui ao Aristóteles. Aqui neste negócio está embutido muitos temas muito interessantes que talvez tenham de ser desenvolvidos depois em capítulos separados. Eu vou dar aqui algumas explicações orais, eu vou acrescentar algumas explicações orais ao texto aqui, e depois, mais tarde, essas explicações orais talvez sejam escritas e enxertadas no livro em alguma parte. Então, vamos lá. Uma interpretação convencional de Aristóteles, talvez a mais popular de todas, afirma que para ele a realidade fundamental está no mundo das coisas sensíveis, não no céu das ideias puras, como ensinava Platão. Embora consagrada no célebre quadro de Rafaelo, A Escola de Atenas, no qual Platão aponta para cima e Aristóteles para este baixo mundo, e embora repetida ad nauseam por manuais e professores, essa interpretação é totalmente insustentável. É claro que essa interpretação ela aparece mais. Vamos dizer, na mídia cultural e em livros de divulgação do que em estudos feitos por profissionais. Mas ela se impregnou de tal maneira que recentemente um historiador americano, não dos piores, escreveu um livro dizendo que toda a história do pensamento humano pode ser descrita como, vamos dizer, uma longa disputa, uma longa controvérsia entre essas duas linhas de pensamento. Isso para vocês verem até que ponto uma figura de linguagem pode se impregnar na cultura e demarcar o quadro de compreensão das pessoas. Então, continuando. Aristóteles afirma que a realidade efetiva está nas substâncias individuais, não nas suas formas ou ideias separadas. Isto é, nos indivíduos e não nas formas das suas espécies. Está nos cavalos e não na cavalidade. Mas, como vimos, para ele a substância não é o ente sensível presente aos nossos olhos. Isso é uma das coisas mais fundamentais para você entender Aristóteles. Este, quer dizer, o ente sensível, é apenas um recorte abstrativo. A substância, de substare, hipokeimenon em grego, é aquilo que está por baixo do ente sensível, o algoritmo das suas transformações possíveis, a base permanente por trás das mudanças. Bom, isso aí é uma. Você não pode esquecer que todos os conceitos fundamentais da filosofia de Aristóteles foram retirados da sua experiência de cientista natural. 80% dos textos de Aristóteles que nos sobram são textos de ciências naturais e não do que hoje chamaríamos filosofia, se bem que na época ele chamava tudo isso de filosofia. Então, esses conceitos sempre têm uma base na observação dos seres vivos, né? E qualquer ser vivo, é fácil você perceber que ao longo da sua existência, ele passa por muitas transformações, algumas que lhe são impostas desde fora e outras que ele produz sobre si mesmo. Como, por exemplo, quando você come, né? Se muda a temperatura, então o seu corpo sofre uma alteração que veio de fora. Mas se você come, é você mesmo que está produzindo uma alteração, né? Todas as suas ações o alteram e todas as mudanças de situação externa também o alteram. Então, o que é o ente real? É aquilo que permanece ao longo de todas essas mudanças, porque senão nós não poderíamos sequer falar de um sujeito ou de um objeto dessas mudanças. Haveria apenas os estados separados. E se você mesmo, tá certo, não teria nenhuma continuidade, nenhuma identidade ao longo da sua vida. Você não pode dizer, não poderia dizer, eu agora tenho 23 anos, porque o cara que agora tem 23 anos não seria o mesmo que no ano passado teve 22, e muito menos aquele que muitos anos antes teve 5 ou 6. Quer dizer, nós sabemos que algo em nós permanece, e algo em todos os seres vivos permanece. Você continua reconhecendo o seu cachorro, o seu gato, tá certo? Desde que ele nasce pequenininho até que ele cresce, envelhece e morre. Tá certo? Então, o que é este algo que permanece? É isso que Aristóteles chama de substância. Isso quer dizer, a substância não é visível com os olhos da cara. Ela é aquilo que está por baixo das sucessivas aparências sensíveis que o objeto apresenta. É isso mesmo, quer dizer, o hipokeimeno, aquilo que está embaixo, substare, substância, né? Substare quer dizer estar embaixo. Então, a substância só é apreendida pelo intelecto agente. Então, é um absurdo você dizer que, para Aristóteles, a realidade, a verdadeira realidade, está no mundo sensível. Porque o mundo sensível, todas as nossas percepções são temporárias, fragmentárias e intermitentes. Tá certo? Você, por exemplo, está olhando uma coisa, você precisa piscar. Não é isso? Então, quando você está piscando, onde foi parar o objeto? Não é isso? Então, não existem percepções contínuas, muito menos, vamos dizer, você não seria capaz de acompanhar a vida de um mosquito. O mosquito dura 24 horas. Você é capaz de ficar olhando o mosquito sem piscar durante 24 horas? Não. Então, as impressões sensíveis que você tem do mosquito são uma sucessão de imagens separadas. Não é isso? E nós sabemos que existe algo, alguma identidade por baixo dessas várias impressões. É esta identidade que é a presença física real daquele ente, que Aristóteles chama de substância. A presença física real e não somente as nossas impressões. E tudo o que nós chamamos de entes sensíveis, nós os chamamos de sensíveis porque nós os sentimos, nós os apreendemos pelos sentidos. Mas tudo o que apreendemos são imagens ou impressões separadas. Então, o que apreende a substância não é os nossos sentidos, é o intelecto agente. Não é isso? Então, se o intelecto agente é o órgão apreensor da substância, então a ele corresponde como objeto uma substância que é um elemento permanente, que permanente não quer dizer fixo, não quer dizer imutável, porque ao contrário, ele é uma matriz de transformações, ele é a forma. Quando Aristóteles diz forma, ele está querendo dizer fórmula. Tá certo? A palavra hoje seria fórmula. A forma de todas as suas mutações sensíveis. Então, seria um absurdo dizer que a substância, isto é, este algoritmo, esta fórmula básica, está no ente sensível. Porque, ao contrário, o ente sensível é apenas uma aparência momentânea dela. É o ente sensível que está na substância, que está na fórmula. Ela abarca todas as mutações possíveis. Tá certo? Quer dizer, tudo aquilo, todas as mudanças de estado que um ente pode sofrer, seja por efeito do ambiente, seja por iniciativa própria. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, sei lá, o gato indo na direção do prato de leite, lá o gato bebendo leite, depois o gato sai e vai dormir. É o mesmo gato que fez tudo isso. Você pode dizer que esta identidade do gato está no ente sensível? Não, não pode. É o ente sensível que está na substância. Entenderam isso? Isso aqui é básico e o número de pessoas que compreendem isso a respeito de Aristóteles é mínimo. As pessoas, em geral, acreditam realmente que Aristóteles está dizendo que a realidade é o ente sensível. Falo, mas não é possível uma coisa dessa. Mesmo se você vê, por exemplo, a explicação de Aristóteles do processo abstrativo, você vai ver que quando você percebe um ente sensível, você grava uma imagem dele naquele instante só. Né? Por exemplo, você está vendo uma pessoa, você está vendo com a idade que ela tem no momento e no estado em que ela está no momento, e só isto, tá certo? E na sua memória, esta imagem funciona como um signo ou símbolo da pessoa inteira, um signo da substância. Tá certo? Você está vendo apenas aquela imagem recortada, mas não é nela que você está pensando. Então, essa imagem funciona como um signo. Né? Agora, o fato é que esta ideia do signo, ela no começo da modernidade, ela desaparece. Quer dizer, todo esse aspecto, digamos, como hoje se chamaria semiológico, tá certo? Da teoria do conhecimento de Aristóteles, foi perdido. Então, daí surge retroativamente interpretações erradas de Aristóteles, baseadas numa espécie de deficiência que é caracteristicamente moderna, que é a perda da consciência semiológica. Né? Quer dizer, o que se grava na memória não é o ente real. Também não é uma impressão puramente subjetiva, é um signo. Né? Então você não pode fazer dicotomia de, olha, as minhas percepções refletem um ente real ou elas são uma pura criação da minha mente? Elas são uma criação da minha mente que significa algo que vai para além do próprio signo. Sempre o significado de um signo sempre vai além dele. Não é isso? E além do signo e do significado, quer dizer, aqui você tem o signo, que é o que condensa a coisa. Significado seria, vamos dizer, o conteúdo, né, mental desse pensamento. Tá certo? Então você pode, por exemplo, definir a espécie vaca a partir da imagem que você guardou na cabeça. Tudo isso está se passando dentro da sua mente, mas você está se referindo a um objeto que você não foi a sua mente que criou, que foi você percebeu no mundo externo. Então, esse é o que se chama, depois, no famoso triângulo de Peirce, o referente. Tem signo, significado e referente. Talvez a doença mental mais característica da modernidade seja a perda do referente. As pessoas lidam somente com signo e significado. Você vê que eu tenho assinalado muitas vezes esse fenômeno tão característico da cultura brasileira, né, que é o indivíduo ler as palavras, essas palavras, o significado dessas palavras desperta imediatamente nele uma reação emotiva, tá certo? Que já está associada àquele significado, e não existe menção do referente, isso é do objeto, da coisa real que está falada. Então aí é um psitacismo, as pessoas estão raciocinando e sentindo apenas com palavras, mas o sentimento, a reação emotiva, ela tem uma intensidade, e isso dá para as pessoas uma impressão de realidade. Está entendendo? Quer dizer, pelo fato do indivíduo ser atingido, sacudido por aquela emoção, ele sente que ele está lidando com uma realidade. Só que acontece o seguinte, tudo isso se passou só dentro da mente dele. Não tem, vamos dizer, o referente. Qual é a característica fundamental do referente? É que nada que você pense a respeito dele o esgota. Nada, nunca. Se você pensar, aqui tem um gato, pensa tudo o que você pode pensar sobre aquele gato, saiba tudo o que você pode saber sobre o gato, isso não produz um gato. Não é isso? Então, uma vez um sujeito falou, não, aqui nós temos um poema de John Keats que vale mais do que qualquer animal vivo. Né? Eu digo, bom, Keats fez um poema, mas ele faria um gato? Não. Então o gato tem algo a mais que nenhum produto da mente humana consegue. Tá certo? Este algo mais é a presença real da sua substância. Não é isso? Então, você vê que este subjetivismo, esta coisa de que Descartes opera essa mudança, né? Ele gira o eixo da atenção do mundo objetivo, do mundo da natureza, para a mente humana. Tá certo? E tudo passa a ser visto como se fosse do espelho da mente humana. Então, a partir do momento que você fez isto, você demonstrar a existência do objeto se torna impossível. Eu pego aqui uma imagem da vaca e quero saber se aquela vaca existe no mundo externo ou só na minha mente. Fala, claro que ela existe, só na minha mente. Mas a pergunta é de onde você a tirou. Não é isso? E se você conseguiria, com a sua mente, produzir uma vaca com todas as características, com todas as propriedades que ao longo do tempo a vaca real vai demonstrando. Por exemplo, a vaca da sua mente dá um leite que você possa tomar? Não. Pronto, acabou. Aquela vaca que está lá, ela dá leite e você toma o leite. Mas a vaca que está na sua mente, você não pode fazer isso. Então aí, esta diferença, quer dizer, o limite do nosso, para além do qual o nosso pensamento indica um referente, indica um objeto do mundo real, esta aqui, vamos dizer, é o mata-burros do conhecimento. Quer dizer, o burro vai atravessar aquilo ali, ele já quebra o pé ali mesmo, não passa daí. Isto, vamos dizer, na sociedade brasileira, isto aqui é um mal endêmico. Endêmico. As pessoas raciocinam a partir de signos significados o tempo todo e não são capazes de fazer esse teste. Quer dizer, vamos ver se aquilo que eu estou falando, vamos dizer, se isso que eu estou falando ainda tem um referente. Ou se eu estou operando só dentro da minha própria mente. Mas, claro que esse mal, tem grandes filósofos que padecem desse mal. Descartes padece desse mal, Kant padece desse mal, Spinoza padece desse mal. Todos eles. O próprio Leibniz, em parte. Tá certo? Nós vimos a última vez a desgraça que eles fizeram na última aula, a desgraça que eles fizeram com o conceito de substância. Mas, agora, quando você vê grandes filósofos afetados de uma certa deficiência mental, essa deficiência mental se tornará endêmica na sociedade. Você precisa ver que os caras mais inteligentes, eles demarcam as possibilidades intelectuais dos menos inteligentes. Então, sei lá, apareceu Albert Einstein, ele fez a teoria da relatividade. Tudo o que as pessoas menos inteligentes pensarem sobre a teoria da relatividade estará abaixo daquilo que ele disse. Então, ele deu o limite máximo de compreensão da sua própria teoria. Os outros vão ter uma compreensão menor. A não ser que você não queira mais inteligente que ele. Pode até ser. Tá certo? Então, quer dizer que os defeitos, os erros que você vê nos grandes pensadores, eles se repetem em escala muito maior na sociedade em geral. Tá, por exemplo, a interpretação falsa que se deu de Aristóteles aqui. Certamente, quem inventou essa interpretação foi algum historiador da filosofia, algum grande cérebro. Isso se impregna na multidão como se fosse uma realidade de fato. Não é isso? Então, hoje mesmo surgiu uma discussãozinha, mas eu não levei adiante a discussão porque seria estupidez. Eu coloquei um post no Facebook dizendo o seguinte: ora, o Vietnã do Norte jamais venceu a guerra do Vietnã. Quando terminou a famosa ofensiva do Tet, que foi a final, o exército do Vietnã estava destruído, não tinha, no Vietnã do Norte estava destruído, não tinha mais nada. E a famosa invasão da embaixada americana, que foi mostrado na televisão, o pessoal fugindo, essa coisa toda. A invasão jamais aconteceu. Os caras morreram todos na porta. Nenhum entrou na embaixada. Mas, veja o que é a capacidade abstrativa faz na cabeça humana. Na televisão, Walter Cronkite passou o filme dos funcionários civis sendo retirados por helicópteros do topo do edifício. E aquilo deu a impressão que era uma debandada geral. Agora, retirar funcionários civis é obrigação elementar do exército. Quer dizer, você retira funcionários civis e você fica aguentando o tranco lá. Não é isso? Então, vamos dizer, a invasão da embaixada, ela simplesmente não aconteceu. Ela foi tentada, não aconteceu. Daí aparece um rapaz lá dizendo: como você está dizendo que os americanos não perderam a guerra? Eles perderam porque eles não conseguiram eliminar as guerrilhas. Digo: ora, quando você está em luta com o exército regular e com algumas guerrilhas, e acabou o exército e sobrou só as guerrilhas, isso quer dizer que o inimigo está derrotado. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, sobrou só as guerrilhas, então, bom, daqui para dentro é um problema de polícia, não é um problema nem do exército. Então, o que que aconteceu quando o sujeito fez essa objeção? Ele tomou a palavra derrota não como a descrição de uma situação de fato, mas como um elemento moral. Então, o fato é que, embora o Vietnã do Norte estivesse vencido militarmente, o governo americano, o Johnson, quando viu, isso é fato documentado, o presidente Johnson, quando ele viu o Walter Cronkite mostrar aquela cena dos caras fugindo, sendo retirados por helicóptero no topo da embaixada, ele disse: minha reeleição está perdida. Era com isso que ele estava preocupado. Então, em vez de ele enfrentar, ele tentou uma saída que não, vamos dizer, não o comprometesse de alguma maneira. E nos acordos de Paris, acordo diplomático de Paris, os americanos cederam tudo o que o Vietnã queria. Mas, então, a propaganda anti-americana dentro do território americano e, vamos dizer, a fragilidade do presidente Johnson, que determinou ao Henry Kissinger que entregasse tudo para os vietnamitas, para acabar logo a guerra, porque o pessoal estava protestando muito na rua, isso aí deu a impressão de derrota. Então, isso tem um valor emocional para as pessoas que estavam, tanto para quem estava torcendo pelo Vietnã do Norte, como para quem estava torcendo pelos Estados Unidos. O primeiro se sente, como é que se diz, lisonjeado e engrandecido pela vitória dos comunistas, o segundo se sente humilhado. Mas os dois estão interpretando da mesma maneira. Então, isso aí é o típico caso, vamos dizer, de raciocínio verbal, onde a palavra tem um significado emocional direto, mas não tem uma referência ao fato. Não é isso? Houve uma vitória do Vietnã do Norte, houve uma vitória propagandística e diplomática, posterior ao fim da guerra, quando o Vietnã já está totalmente derrotado. Não é isso? Por incrível que pareça, eu vi uma entrevista do general Giap, que era o comandante do Vietnã do Norte, e ele reconheceu exatamente isso. Ele disse: olha, os americanos guerreavam no campo militar, nós guerreávamos no campo propagandístico, cultural, psicológico, etc, etc, etc. E foi justamente aí que ganharam. E ganharam depois da guerra, que é uma vitória retroativa. Então, esta é. Veja, você saltar do universo puramente verbal, mental, para o universo do referente, se faz mediante a análise crítica das suas palavras, para você ver o limite do que, a fronteira onde o significado termina e começa alguma outra coisa que você não sabe necessariamente o que é. E este exercício, vamos dizer, isto, eu acho que isto é a coisa básica da educação. O indivíduo aprender, vamos dizer, a buscar os fatos. Ora, os fatos jamais se resumem à sua definição. Não é isso? A definição é somente a essência, não a substância. Não é isso? Então, a essência corresponde à forma inteligível de jeito nenhum. A essência é um resumo da forma inteligível. É um resumo verbal da forma inteligível. Para você chegar à definição, você precisa ter alcançado a forma inteligível. Daí você a traduz numa expressão verbal, através do jogo de gênero e espécie, gênero próximo e diferença específica, e pronto. Agora, existe algum ente real no mundo que possa consistir apenas do seu gênero próximo e diferença específica? Não, ele precisa ter uma presença. Não é isso? Ele precisa ter algo mais além da sua definição. Então, essa é a diferença, vamos dizer, entre um pensamento sério, e o mero verbalismo. O pensamento sério, ele está toda hora trazendo, vamos dizer, a memória, a imaginação do próprio pensador e do seu ouvinte, o esforço para alcançar o fato real para além das definições. É claro, portanto, que é, por assim dizer, um pensamento mais difícil do que o mero verbalismo. Não é isso? Então vamos continuar aqui. E o que define essa base é precisamente a forma inteligível, que não é captada pelo sentido, e sim apenas pelo intelecto agente. Então, é verdade o que diz Aristóteles, que a realidade não está nas formas separadas das espécies, presta atenção, quer dizer, não está na cavalidade, sim nos cavalos. Mas o que são os cavalos? São os entes sensíveis a que nós damos nome de cavalo? Não. É a substância deles que é o elemento permanente por trás das suas mudanças de estado, a qual não é apreensível pelos sentidos, mas só pelo intelecto agente. Isso corresponde exatamente ao que dizia Platão, com uma diferença. Aristóteles não acreditava que as formas das espécies existissem por si mesmas, num mundo separado. Mas ele também não acreditava que a forma das espécies está nas espécies. Ao contrário, as espécies estão dentro da forma das espécies. A forma do indivíduo não está no indivíduo. O indivíduo está dentro da sua forma. Porque o indivíduo só pode viver, ele só pode atravessar um estado a cada momento. E a sua forma inteligível abarca todos esses estados. Não é isso? Abarca todos as suas propriedades e os seus acidentes possíveis. Embora essa. E note bem. Qual é a diferença, então, entre o que você. A forma tal como você a pensa na definição e como ela existe na realidade? Veja, se você disser a forma de um ente já predetermina todos os acidentes que ele pode sofrer e o separa do que ele não pode sofrer, não é isso? Então, isso significa que esses acidentes, eles são em número ilimitado, e todos eles já estão na forma substancial. Por exemplo, você sabe que você não vai conseguir ensinar alemão para um gato. É uma limitação que ele tem. Mas você sabe que ele pode, por exemplo, cair do telhado, e que ele pode jamais subir no telhado, que ele pode dormir ou ficar acordado. Tudo isso pode acontecer. Quantos acidentes podem sobreviver a um ente em número ilimitado? Todos eles são harmônicos com a forma substancial. Quer dizer, ela predetermina não só as propriedades que o ente pode manifestar ao longo da sua existência, como, por exemplo, o ser humano, ele pode aprender alemão ou não aprender alemão. Isso é uma propriedade, tá certo? Que é uma coisa que não faz parte da definição, mas que é coerente com ela. Como também, vamos dizer, o universo inteiro dos acidentes que um ente pode sofrer, distinguindo-os do que não pode sofrer, tudo isso está na forma substancial real. Isso não é pensável, né? Está entendendo? Quer dizer, você apreende a forma substancial e sabe que ela contém tudo aquilo. Por quê? Se os acidentes não fossem compatíveis com a forma substancial, aquele ente não poderia sofrê-los. Não é isso? Então, por exemplo, você sabe que um gato pode virar cuíca, não sabe? Mas uma tartaruga pode virar cuíca. Não tem jeito. Então é um acidente. Um acidente remotíssimo. A cuíca só apareceu, sei lá, apareceu na África faz tempo, mas muito tempo depois da criação das tartarugas. Então é um acidente remotíssimo, muito secundário, né? Mas já estava previsto na forma substancial. Tudo que pode acontecer, por exemplo, uma tartaruga pode ser exportada para a Alemanha? Pode. Você põe numa caixinha e exporta. Tá certo? E o exemplo da cuíca também. A tartaruga pode cair de costas e ficar ali até morrer? Pode. Mas não pode ficar viva, tá? Mas se ela ficar, se ela nunca sair, nunca voltar à sua posição normal, ela morrerá. Leva um tempão para morrer, mas ela morre. Não é isso? Então, é tudo aquilo que pode acontecer a um ente. Há coisas que podem acontecer, coisas que não podem acontecer. Você está entendendo? Por exemplo, aqui temos esse sofá. Esse sofá pode estragar ou pode durar bastante tempo, mas ele não vai sair voando. Não é isso? Então, ele também não pode ser insultado. Um objeto inanimado não sofre insulto. Não é isso? Então, existe um limite. Mas qual é o número de acidentes? Pode acontecer qualquer coisa. Ou seja, o conjunto dos acidentes que pode sobreviver a um ente tem que ser coerente com a sua forma substancial. E, portanto, estão, pelo menos negativamente, incluídos nela. Não é isso? Mas eles são indizíveis. Então, esse é um teste para você saber se você está falando de meras palavras ou de coisas. A sua mente, na hora que você fala o nome do ente, está aberto para essa infinidade de acidentes? Você está consciente dessa tensão entre o estado atual do objeto e os acidentes que ele pode sofrer? Ou não? Em geral, não. Então, você perde o senso da tensão dialética das coisas. Você começa a falar das palavras como se elas fossem coisas estáticas, acabadas e definitivas. Não é isso? É mais ou menos como, você veja, o que as pessoas falam hoje de democracia? É? Meu Deus, democracia é um processo enormemente complexo, na verdade, na realidade, que contém elementos totalitários dentro de si, necessariamente. Tá certo? Ela não é uma coisa. É? Então, até quando falam de conceitos que por si mesmos requerem essa atenção dialética, as pessoas perdem isso de vista e acham que estão falando de coisas. Então, isso aí é claro que é raciocínio primário, é raciocínio de criança. Eu acho que pessoas que opinam sobre questões políticas, por exemplo, não têm o direito de ser burra desse jeito. Porque você está simplesmente desorientando os outros, pô. Você está falando de coisas que você não sabe o que é. Então, a formação universitária deveria ser para treinar as pessoas para não fazer isto. Não é isso? Por exemplo, se você treina um... Isso não acontece em todos os departamentos. Se você treina um biólogo, por exemplo, então, quando ele fala os nomes dos entes, ele sabe, ele tem a visão do que é a vida real desses entes, com toda a complexidade que tem. Mas, se você pega um cara da filosofia, da ciência política, etc., estão lidando só com palavras o tempo todo. Eu confesso que, vamos dizer, você adquirir uma noção de realidade é mais fácil em biologia do que em política, por exemplo. Mas isso não dispensa você de fazer o esforço. Estão entendendo? Vocês lembram aquilo que eu disse na semana passada sobre... Eu não sei se eu comentei aqui ou se eu coloquei só no Facebook. Por exemplo, os vários fenômenos que são designados pela mesma palavra liberalismo e entre os quais existem relações e tensões, etc., etc. Ora, as pessoas estão aí falando de liberalismo como se fosse apenas, quer dizer, um valor predeterminado, fixo, que todo mundo conhece, como se fosse uma coisa auto-evidente. Esse é o sinal de que não sabem, não têm ideia da problematicidade do conceito que estão usando. Por exemplo, você saber que existe um liberalismo anticatólico, por exemplo, aquela... Vocês viram o filme Ad Majorem Dei Gloria, não é? Aquele filme do Andy Garcia, Para a Maior Glória de Deus, que é da Guerra dos Cristeiros. O governo que promoveu aquela perseguição à igreja não era socialista, era um governo liberal. Então, isso é um liberalismo anticatólico. Ao mesmo tempo, existia dentro da Igreja Católica um movimento também chamado liberalismo, não é isso? Que era para a modernização da doutrina. E que vai culminar no quê? Na teologia da libertação, que é socialista. Só por esses dois dados, só estou falando dois tipos de liberalismo. Você vê quanta coisa, na realidade, ela é complicada, ela é feita de contradições, de tensões, de paradoxos, etc., etc. E as pessoas estão vendendo aí com o negócio como se fosse uma coisa simples. Não é isso? Um valor estabelecido. Então, quando você usa essas palavras, você está consciente da tensão por trás delas? Porque essa tensão é que é a realidade. A coisa bonitinha, arrumadinha, assim, tudo recortadinho, só existe no mundo do pensamento e das palavras. Na realidade, não é assim. Então, o esforço do nosso discurso tem que ser sempre no sentido de trazer para o nosso ouvinte ou leitor a consciência dessa complexidade, para que ele também raciocine sobre coisas e não sobre palavras. Então, a distinção que eu fiz, por exemplo, no estudo, você tem a ideologia, não é isso? Embaixo você tem, vamos dizer, a autoimagem que um movimento político vende. Embaixo dela você tem a sua estratégia, a sua tática real em cada momento e assim por diante. Entre essas várias camadas existem afinidades e contradições. Por exemplo, por que que Lenin permitiu a iniciativa privada durante alguns anos, não? Para fomentar o capitalismo? Sim, fomentar o capitalismo para acabar com ele. Não é isso? Então, isso aí é uma coisa, vamos dizer, que qualquer bicho sabe. Por exemplo, o caçador está perseguindo um urso, o urso está fugindo. Mas ele está fugindo para quê? Para dar a volta e pegar o caçador por trás. Então ele está fugindo ou está atacando? As duas coisas ao mesmo tempo. Tudo na vida é assim. Vamos dizer, a consciência dessas tensões e contradições é que vai nos dar o quê? O senso de realidade. E quem tem o senso de realidade sabe que a realidade sempre transcende o poder das suas palavras. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um discurso aberto que dê ao ouvinte, ao leitor, vamos dizer, a recordação de que ele tem que fazer esse trabalho também. Não é só ler o que o nego está falando. Ou seja, tudo que você lê tem que ser executado, como uma partitura de música. Não basta ler a música. A leitura de partitura é uma atividade muda, não tem som. Não é isso? Então, para ter o som, você precisa apertar as teclas, assoprar uma corneta, uma coisa assim, quer dizer, precisa fazer algo. E tudo que a gente lê é assim, algo que você tem que fazer. Então, vamos dizer, é a leitura ativa, é que vai separar, vamos dizer, o mero aprendizado. A leitura ativa é o que vai distinguir você do analfabeto funcional. O analfabeto funcional não sabe fazer a leitura ativa. Ele só acompanha as palavras. Ele entende, vamos dizer, o raciocínio, mas não as coisas raciocinadas. Então, Aristóteles não acreditava que as formas das espécies existissem por si mesmas num mundo separado. Elas só existem nos entes individuais, mas isso não quer dizer que só existam nos entes corporais e sensíveis. Presta atenção, ente individual é uma coisa, ente corporal e sensível é outra. Para a sua própria individualidade. A sua própria individualidade é aquela que permaneceu ao longo do tempo. O que é o seu ente corporal e sensível? Esse que você é agora, nesse momento e só nesse momento. E que já estará alterado daqui 2 minutos. Então, Aristóteles jamais disse que a realidade está nos entes corporais e sensíveis. Ele está nos entes individuais. E não na pura forma das suas espécies. A maior prova disso é o seguinte. Anjos ou quaisquer outras entidades do mundo espiritual são também indivíduos. E só existem como indivíduos. O próprio Deus é uma individualidade e não uma espécie. Muito menos o mero conceito de uma espécie. Para tornar as coisas ainda mais claras, a forma inteligível, o algoritmo, se abarca todas as transformações que o ente sensível pode sofrer, transcende infinitamente a aparência que ele pode apresentar aos nossos sentidos a cada momento. Não é isso? Então, aqui, eu estou vendo a Leila. Eu lembro quando ela era bebê. Ela ainda é a mesma pessoa, com outra aparência sensível. A realidade dela contém todas essas fases. E não só, vamos dizer, que ela apareceu agora do nada, foi plucked, e surgiu uma aparência sensível aqui, não teve infância, não nasceu, não teve infância. Será que é isso? A realidade não está, portanto, no mundo sensível, e sim no conjunto das formas inteligíveis, as substâncias dos entes individuais, sejam eles corporais ou espirituais. O mundo sensível é apenas um fragmento contido no universo ilimitado das formas inteligíveis. Exatamente como dizia Platão. Só que Platão acreditava que a realidade, as essências das espécies é que são a verdadeira realidade. Mas Platão se corrigiu no fim da vida. Ele reconheceu que não era assim, porque Aristóteles, quando era jovem, fez uma série de críticas lógicas. Por exemplo, ele disse aqui, você tem 2 homens. Então, para cada um existe uma forma inteligível no mundo das ideias, separada do que eles são aqui. Bom, mas entre eles existem semelhança e diferença, portanto também tem que ter uma forma da semelhança e da diferença, e assim por diante, esse negócio não vai acabar mais. Então foi uma formulação verbal, uma figura de linguagem usada por Platão, e ao qual o pessoal deu o sentido de uma doutrina formal. Evidentemente não é uma doutrina formal, é um primeiro esboço. Na verdade, a noção platônica do mundo inteligível separado não existe enquanto doutrina formal de Platão. Ela é antes uma figura de linguagem a que Platão recorreu para expor uma intuição ainda primitiva e obscura de uma verdade fundamental que ele acabava de descobrir e cujo sentido pleno só se revelará em Aristóteles. Quer dizer, o sentido do platonismo só fica claro no Aristóteles. Tanto que, nos seus escritos da velhice, o próprio Platão busca uma formulação mais exata dessa noção, tendo em vista as críticas lógicas que Aristóteles fizera à sua formulação inicial. Interpretações inteiras da história universal da filosofia foram montadas na base de uma oposição dual Platão-Aristóteles. Mas elas devem ser consideradas apenas construções literárias, criadas a partir do contraste de 2 personalidades ou de 2 estereótipos. O contraste das personalidades existe, claro, você não... É só você ver a figura física dos dois. Platão era um homem enorme, fortão, um ginasta, etc. E Aristóteles era um baixinho estrangeiro. Tá certo? Platão era um homem da aristocracia grega e Aristóteles era um estrangeiro, um cara que nem podia participar da política. Politicamente era um zé ninguém em Atenas. E assim por diante. Né? Platão morreu solteiro, nunca casou. E Aristóteles casou, teve filhos, né, criou uma família, né, deixou um legado para os filhos, etc. Quer dizer, são duas vidas completamente diferentes, dois tipos completamente diferentes. Também um tanto desfocadas são as tentativas de conciliar as duas filosofias, como, por exemplo, a que surge com o engenhoso filósofo iraquiano Abu Yusuf al-Kindi, em latim al-Kindus, 801 a 870, do ano 801 a 873, celebrado na Europa como o filósofo dos árabes. Pois a filosofia de Aristóteles não é nem oposta, nem concordante com a platônica, é parte integrante dela. Aperfeiçoamento e extensão dela, como reconhecia o próprio Aristóteles. O aristotelismo só faz sentido dentro do platonismo, sendo esse o motivo pelo qual Aristóteles, até o fim da vida, falava de nós, os platônicos, não de nós, os aristotélicos. É? Quer dizer, como é que você vai dizer, ah, isso foi apenas uma homenagem da boca para fora? Que prova você tem disso? Existem inúmeras provas de que ele estava tentando complementar o platonismo e corrigir em detalhes. Né? Mas não tem nenhuma prova de que ele fosse um cara falso para fazer uma homenagem da boca para fora enquanto está apunhalando o mestre pelas costas. Ele nunca fez isso. Não é, portanto, estranhar que a obra de Platão tenha uma amplitude espiritual, uma elevação mística ostensiva, que na de Aristóteles só aparece levemente insinuada aqui e ali, sem qualquer elaboração maior. Em Platão, deparamos com uma visão abrangente do universo material e espiritual, da origem e fim das coisas, do julgamento derradeiro e da vida após a morte. Aparece, né, no final da República, o mito de Er, né, como que ele vai parar no Hades, ele é julgado, escolhe uma nova vida e assim por diante. Né? Nada disso encontramos em Aristóteles. O que aí vemos é uma metodologia geral que transforma a visão mística de Platão em sistema das ciências. Quer dizer, ele está tentando dar uma operacionalidade para a filosofia platônica. Não é razoável supor que Aristóteles pretendesse algo mais do que corrigir e aperfeiçoar em certos pontos o edifício erigido pelo seu mestre, sem nenhuma pretensão de concorrer com ele ou de substituí-lo, mas de dar-lhe uma operacionalidade cognitiva capaz de orientar as investigações filosóficas e científicas por muitos séculos adiante, como de fato aconteceu. Você pode dizer que o platonismo ele termina ali com Platão. O que você pode fazer com o platonismo? Quase nada. Mas Aristóteles abre uma via, cria a metodologia geral das ciências e isso, de fato, orienta, se você pensar bem, orienta as investigações científicas até hoje. O que nós chamamos de método científico até hoje não é nada senão a velha, boa e velha dialética de Aristóteles, que é a confrontação de hipóteses. Tá certo? No curso desse empreendimento, Aristóteles percorre tão claramente as sete etapas. Bom, eu não vou entrar nesse pedaço, porque isso aqui é melhor deixar para dentro. Como essas várias vidas de filósofos, várias formações intelectuais de filósofos, refletem as sete etapas do método filosófico, tal como eu as descrevi no livro A Filosofia e Seu Inverso. Eu prefiro deixar isso para depois. É isso. Mas quem foi esperto já deve ter percebido alguma coisa disto nesses breves relatos que eu estou fazendo. Por exemplo, o momento inicial, bom, você tem um momento inicial do espanto, que é prévio à filosofia, o que desperta a vocação filosófica. Você tem em seguida a meditação e a anamnese, onde o indivíduo vai tentar, vamos dizer, dar conta das suas próprias ideias. Isso quer dizer, o que ele pensa até agora, o que os fatos estão obrigando a pensar, ele vai ter que fazer um arranjo. Tá certo? Depois, vamos dizer, o momento da pesquisa histórico-filológica, tanto em Platão quanto em Aristóteles, esse momento é evidente. Por quê? Porque os filósofos anteriores, os filósofos mais velhos, aparecem nos diálogos platônicos. Ou seja, ele está chamando o quê? A opinião dos sábios. E Aristóteles diz claramente que a investigação começa com o quê? Com a coleção das opiniões dos sábios. coleta as opiniões do sábio, que parece uma confusão, uma logomaquia, uma disputa entre coisas totalmente desencontradas. E o que faz Aristóteles? Ele articula essa coleção como se ela fosse uma discussão dialética. Ideal, que não aconteceu. Né? Então, daí ele vai recolocando, quer dizer, as várias teses, as várias opiniões, nos seus devidos lugares. Por exemplo, você tem duas definições diferentes. Aristóteles, não, peraí. Uma delas não é uma definição, uma delas está falando de uma propriedade, outra está falando de um acidente. Está compreendendo? Então, uma delas está predicando assim categoricamente e a outra não, está fazendo uma outra coisa. Então, conforme os níveis de predicação, conforme as várias categorias, ele pega as várias opiniões e dispõe como se fosse num quadro. Né? Então, o conjunto vira uma discussão dialética, que está acontecendo, não historicamente, mas na cabeça de Aristóteles. Tá certo? Então, ele integra as opiniões dos sábios na sua própria investigação, né? Articulando umas com as outras de uma maneira que elas não estavam articuladas no começo. Né? Quer dizer, onde às vezes parece haver uma contradição, uma confrontação, às vezes não é exatamente assim. Bom, então é isso aí. Então agora eu vou ler aqui esse artigo que eu preparei para o Diário do Comércio, e talvez fazer algumas observações, né, ao longo do artigo. Chama-se O que estou fazendo aqui? A característica fundamental das ideologias é o seu caráter normativo, a ênfase no dever ser. Todos os demais elementos do seu discurso, por mais denso ou mais ralo que pareça o seu conteúdo descritivo, analítico ou explicativo, concorrem a esse fim e são por ele determinados, ao ponto de que as normas e valores adotados decidem retroativamente o perfil da realidade descrita e não ao inverso. Então é lógico que toda ideologia é uma proposta de algo a fazer. Nós temos que construir o socialismo, temos que construir o liberalismo, temos que construir um regime teocrático, temos que fazer, sei lá, qualquer coisa. O Império Eurasiano sempre é uma proposta. Né? É claro que no discurso ideológico você tem, além do elemento propositivo ou normativo, você tem uma série de análises da realidade, descrições e análises da realidade. Só que as descrições estão condicionadas ao elemento propositivo ou normativo, o que não acontece no discurso filosófico-científico, evidentemente, né? Então, quando Aristóteles descreve, por exemplo, os vários tipos de regimes que existem, ele não está propondo nenhum, ele está simplesmente dizendo que eles existem, funcionam assim, a relação entre eles é tal e qual. Então, ele não tem uma proposta normativa. Falhou. Chega o inverno, começa a acontecer essas coisas. Isso não quer dizer que às ideologias falte racionalidade. Ao contrário, elas são edifícios racionais, às vezes primores de argumentação lógica, mas construídos em cima de premissas valorativas e opções seletivas que jamais podem ser colocadas em questão. Por exemplo, se você ler o livro do Joseph de Maistre, As Noitadas de São Petersburgo. O livro é uma maravilha, escrito, maravilhosamente escrito, e a lógica do sujeito é implacável. Tá certo? Só que ele está raciocinando a partir de uma premissa de que, vamos dizer, a igreja deve governar o mundo. Deve ser o governo papal. Tá certo? E é claro que ele não vai colocar isto profundamente em discussão, porque isso é o peixe que ele está vendendo. Ele coloca em discussão tudo mais. Então, do discurso ideológico se aproveitam vários pedaços que têm valor científico, sem dúvida. Mas, no conjunto, esses elementos, ou descritivos, ou analíticos, ou explicativos, estão subordinados a uma finalidade propositiva ou normativa. Daí que, como diz James Gregor, o grande estudioso do fenômeno revolucionário moderno, o discurso ideológico seja enganosamente descritivo. Quer dizer, ele parece descritivo, ou parece analítico, ou parece explicativo, mas ele, no fundo, é sempre normativo. Quando parece estar falando da realidade, nada mais faz do que buscar superfícies de contraste e pontos de apoio para o mundo melhor, cuja realização é seu objetivo e sua razão de ser. Se o cidadão optou pelo socialismo, ele descreverá o capitalismo como antecessor e adversário. Não é isso? Quer dizer, o capitalismo foi o que nos antecedeu, é o estado de coisa que nós encontramos e ele agora, portanto, é o nosso adversário. Suprimindo tudo aquilo que na sociedade capitalista não pode ser descrito nesses termos. Quer dizer, aquilo que na sociedade capitalista não antecede o capitalismo e não pode ser usado como anti-exemplo para o socialismo, tem que ser suprimido. É isso? Então, por exemplo, no caso, o Dugin não é um socialista, mas na discussão que eu tive com ele, você via que o modelo de sociedade capitalista que ele descrevia se resumia à noção de concorrência, tomada como se concorrência fosse a mesma coisa que a luta de todos contra todos, quando exatamente é o que não pode ser. Você não vai dizer que concorrência comercial consiste em matar o seu concorrente. Se você matar todos os concorrentes, acaba a concorrência, evidentemente, e daí você tem um monopólio. E ele omitia, por exemplo, todos esses elementos, essa tradição de solidariedade, de ajuda mútua, de prestação de serviço, de caridade, que tem na sociedade americana, em dose infinitamente superior que jamais teve na sociedade russa. O russo nem sabe o que é isso. Então, como isso aí, vamos dizer, não dá para você fazer uma comparação negativa com a proposta eurasiana, isso é jogado para baixo do tapete, embora seja uma realidade. Não é isso? Se o cidadão optou... Oi, fale alto, senão ninguém vai ouvir. Não necessariamente. Porque existem elementos científicos ali. A motivação pode ser retórica, em última análise, porque é induzir a uma ação. Tá certo? Mas, às vezes, a ação é remota. Se você lê o Capital inteiro, Karl Marx não está propondo nada ali. Ele está só analisando o capitalismo. A proposta virá no Manifesto Comunista e em outros escritos. Tá certo? Então, você pode ver que, às vezes, a parte descritiva ou analítica, ela ocupa um maior espaço. Você pode dizer aqui assim, a motivação... Veja, se você fala retórico, dialética, etc., não, esses são tipos de argumentação, eu não estou falando disso. Eu estou falando, vamos dizer, do objetivo geral da coisa, quer dizer, da índole inteira do discurso, e não só do seu modo de argumentação. Ele pode usar os quatro modos de argumentação. Você vê, por exemplo, dentro da propaganda comunista, você tem, por exemplo, obras científicas, como a de Isaac Luria, o grande psicólogo. Né? E você tem obras de ficção, como A Mãe, do Máximo Gorki, as peças do Gorki, as peças de Brecht. Ele pode usar todas essas formas de discurso. Portanto, não é da modalidade de discurso que eu estou falando. Né? Se o cidadão optou... Se escolheu a visão iluminista da democracia como filha e culminação da razão científica, mais ou menos estilo Rodrigo Constantino, né, ou Reinaldo Azevedo, descreverá o fascismo como truculência irracional pura. Aqui nós temos a democracia, que é a razão, a ciência, etc. Ela tem o fascismo, que é pura irracionalidade, truculência, etc., etc. Essa é uma imagem muito comum. Aliás, é a imagem oficial, não é? Suprimindo da história as décadas de argumentação fascista, tão racional quanto qualquer outro discurso ideológico, que prepararam o advento de Mussolini ao poder. Então, você vê que até recentemente, esta figura de linguagem era comum entre estudiosos sérios. Por quê? os caras não imaginavam que existisse propriamente uma ideologia fascista. Né? Existia apenas a propaganda truculenta, etc., etc. Eu disse, bom, vocês não falam da ideologia fascista porque vocês não leram os textos. Mas quando você puxa os textos, você vê, houve um longo trabalho intelectual, tão complexo quanto a ideologia socialista, preparando o advento do fascismo. Então, o fascismo é uma ideologia em sentido pleno, né? Incluindo os seus elementos de argumentação racional. Né? Você vê, o que foi o teórico que fazia? Giovanni Gentili? Giovanni Gentili era um homem que, com um preparo filosófico monstruoso. Ele não era um propagandista, ele não era um cara que... vamos sair aí, bandido bom, bandido morto, vamos matar todo mundo. Não é assim. Né? Tendo isso em vista, a coisa mais óbvia do mundo é que nenhum dos meus escritos e nada do que tenho ensinado em aula tem caráter ideológico. E que descreveram como ideólogo da direita ou ideólogo do que quer que seja só vale como pejorativo difamatório, tentativa de me reduzir à estatura mental do anão que assim me rotula. Podem procurar nos meus livros, artigos e aulas. Não encontrarão qualquer especulação sobre a boa sociedade. Vocês já viram dizer assim, alguém explicar que é algum modelo de sociedade? Nunca. Eu não tenho a menor ideia do que deva ser a boa sociedade. Muito menos o modelo dela. Posso, no máximo, ter subscrito aqui e ali, de passagem, e sem lhe prestar grande atenção, esse ou aquele preceito normativo menor em economia, educação e política eleitoral, que são pontos separados e que não formam conjunto. Por exemplo, eu tenho alguma preferência pela economia de livre mercado, porque eu li ali no Fomis, ele demonstra que isso funciona melhor, etc, etc. Isso não quer dizer que eu esteja aderindo à ideologia liberal como um todo, ao contrário. Em educação, em política eleitoral, em qualquer outro domínio especializado, sem nenhuma tentativa de articulá-los e muito menos sistematizá-los numa concepção geral, numa ideologia. Você verá, mesmo aquelas observações que eu faço aqui ali a respeito de economia de livre mercado, está muito longe de ser uma apologia inteira desta coisa. Nem mesmo neste ponto determinado, eu jamais escrevi uma apologia da economia de mercado. Eu acho que ela é ligeiramente melhor do que uma economia estatizada. Isso é um fato mais do que comprovado. Mas eu não vou sair pregando a privatização de tudo como se fosse a solução para a sociedade. Sem nenhuma tentativa de articulá-los e muito menos sistematizá-los numa concepção geral, numa ideologia. Isso deveria ser claro para qualquer pessoa que saiba ler. E de fato seria se a fusão de analfabetismo funcional, malícia e medo caipira do desconhecido não formasse aquele composto indissolúvel e inalteravelmente fedorento que constitui a forma mente dos nossos formadores de opinião hoje em dia. É óbvio que essas pessoas são incapazes de raciocinar na clave do discurso descritivo. Eles não sabem o que é descrever a realidade. Né? Eu acho que nunca fizeram na escola uma descrição. Você faz aqui uma descrição, você faz uma narração, você faz uma argumentação. Antigamente tinha exercício dessas coisas. Né? As pessoas não sabem mais isso. Então, elas nunca falam do que é só do que deve ser e do que não deve ser. Não dizem uma palavra que não seja para tomar posição. Note bem, então, os nossos formadores de opinião, todos eles, da televisão, da mídia impressa, das universidades, eles só estão falando do certo e do errado o tempo todo. Hã? Nunca discute se uma coisa é assim ou não é assim. Que não seja para tomar posição, ou melhor, para ostentar uma autoimagem lisonjeira perante os leitores. Devendo, para isso, contrastá-la com algum antimodelo odioso, que, se não for encontrado, tem de ser inventado, mediante deboches, caricaturações, pueris e retalhos de aparências. Então, por exemplo, você tem lá o Reinaldo Azevedo posando: eu sou a democracia moderna, a liberdade, o Estado laico, etc, etc. E o Bolsonaro é a truculência fascista. E o que o sujeito está vendendo? Uma autoimagem, evidentemente. Ele não está nem sequer tomando posição Ele está apenas se mostrando como personificação de certos valores positivos. Não é isso? E o outro como personificação do mal, do que tudo que é abominável. Ou seja, no fundo, isso é só uma única ciência, chama-se umbigologia. É tudo mostrando umbigo, né? É assim mesmo, não estou caricaturando. Né? Você vê, o Reinaldo Azevedo chega ao ponto assim, qualquer pessoa que xinga o Reinaldo Azevedo, né, ele diz que é um atentado contra a democracia. Né? Ele não diz isso? Isso. Eu tenho os textos para provar. Né? Então, ele é a democracia? Eu, a mim, quando me xingam, só xingaram a mim. Não xingaram a democracia, não xingaram a Igreja Católica, não xingaram a civilização ocidental, só xingaram a minha humilde pessoa. Agora, se xinga o Reinaldo Azevedo ou o Rodrigo Constantino, então é um ataque à democracia, porque eles personificam a democracia, as luzes, né? A modernidade, né? Tudo que é bom. Né? Então, você vê que pessoas assim não estão analisando nada, a discussão não é séria, meu Deus do céu. Né? Em nenhum caso. Ah, tem ideia que dizer, ah, mas eu gosto muito dos artigos. Você gosta porque você se identifica. Não porque ele esteja dizendo a verdade ou a falsidade. Isto não entra em linha de conta. Verdade e falsidade não entra em linha de conta. No máximo existe a concordância e a discordância. O que é concordar? São dois corações que se harmonizam. Vocês se amam. Discordar, não gosto mais, não brinco mais. Né? Né? Como é? Belém, belém. Nunca mais estou de bem. É isso, gente. A discussão nacional não passa disso. Eu não estou caricaturando. Isso é literal. Isso acontece exatamente assim. Veja, não existe sondagem da realidade sem enfrentamento com a dificuldade e a contradição. Não existe. É? Se a coisa está muito assim em linha reta, muito coerente demais, é porque é falso. Aqui, tudo aqui é a democracia, a liberdade, tudo lá é a truculência fascista. Vocês já repararam que tucanos e petistas se chamam o tempo todo de golpistas e fascistas? Os dois lados. Não é possível, um dos dois tem que estar enganado. Ou os dois. Então, o que é isso aí? É ostentação de alta imagem. Só isso. Não há discussão alguma. A coisa mais importante da vida para essas criaturas é personificar entre os holofotes alguns valores tidos como bons e desejáveis, como, por exemplo, a democracia, os direitos humanos, a ordem constitucional, a defesa das minorias, ou a segurança pública, a defesa dos cidadãos de bem, os direitos dos cidadãos de bem, etc. É sempre assim. Colocando nos antípodas dessas coisas excelentíssimas qualquer palavra que lhes desagrade. Alguns desses indivíduos tiveram suas personalidades tão completamente engolidas por esses símbolos convencionais do bem que chegam a tomar qualquer reclamação, insulto ou crítica que se dirija às suas distintas pessoas como um atentado contra a democracia, um virtual golpe de Estado. O desejo de personificar coisas bonitas como a democracia e a ordem constitucional ou a segurança pública, se quiser, é aí tão intenso que no confronto entre esquerda e direita os dois lados se acusam mutuamente de golpistas e fascistas. Melhor prova de que se trata de meros discursos ideológicos que não se poderia exigir. Eu digo, ora, eu chamarei um sujeito de golpista se eu tiver indícios sérios de que ele está se reunindo com outras pessoas, tramando para tomar o poder pela violência ou por algum truque, tá certo? Violando, então, o conteúdo explícito das leis e violando o sistema eleitoral. Se eu tiver prova do que o sujeito está fazendo, eu vou chamar de golpista. Porque golpista é quem trama ou executa um golpe de Estado. Não é quem diz qualquer coisa. O sujeito não é golpista só porque ele disse isso ou aquilo, meu Deus do céu. Mesmo que fosse favorável a um golpe de Estado, o sujeito dizer que um golpe de Estado seria bom não o transforma em golpista. Ele é, no máximo, um admirador do golpe de Estado. Não é isso? Meu pai, ele tinha um secretário que era um velhinho, que tinha tido um derrame. E ele falava tudo torto assim. Então ele dizia assim: esse país precisa de uma boa ditadura militar. É? E o velhinho era um golpista por causa disso? Não, ele era um apreciador de golpes de Estado. De um determinado golpe de Estado, que seria o Getúlio, sei lá, qualquer coisa assim. Né? A minha tia, irmã do, casada com meu padrinho de batismo, ela era tão getulista que depois que o Getúlio morreu, não votou mais. E os caras do Tribunal Eleitoral reclamaram, botaram todo mundo para correr. Então, não vote vagabundo. Pá. Então, quer dizer que ela era adepta da ditadura, ela era fascista por causa disso. Essa é loucura, é? É? Você vê, dos adeptos do Getúlio, quando Getúlio morreu, o povo inteiro saiu na rua para chorar. Não é isso? Aqueles caras eram fascistas? A maioria não tem nem ideia. Eles achavam que fascismo era aquilo que a gente tinha ido combater na Itália. Não aqui. É? Então você vê que o uso desses termos, o totalmente deslocado da realidade, anula o valor descritivo que esses termos possam ter e os transforma em meros instrumentos para bater na cabeça dos outros. Né? É assim, é como você, quando você xinga a mãe do cara, filho disso, filho daquilo. Né? Você não está se referindo à mãe dele? Você não sabe a profissão da mãe, talvez ela nem tivesse profissão nenhuma, talvez fosse uma boa senhora. Não é isso? Então, a coisa perde qualquer referência objetiva. Conserva apenas o seu significado subjetivo. Né? Melhor prova de que se trata de meros discursos ideológicos não se poderia exigir. Da minha parte, meus críticos políticos, e vocês são todos testemunhas disso, dividem-se entre a busca de conceitos descritivos cientificamente fundados e a aplicação desses conceitos ao diagnóstico de situações concretas, complementado, por exemplo, por prognósticos que ao longo de mais de 20 anos jamais deixaram de se cumprir. Esta aqui é a prova de que eu estou lidando com o domínio objetivo das coisas. Eu não estou pregando nada, meu Deus do céu. É? Dessas duas partes, a primeira está documentada nas minhas apostilas de aula, especialmente dos cursos que dei na PUC do Paraná, curso de Teoria do Estado. A segunda nos meus artigos de jornal. Os leitores destes últimos não têm acesso direto à fundamentação teórica, que está nas apostilas. Mas, se forem inteligentes, encontram neles indicações suficientes de que ela existe. De que não se trata de opiniões soltas no ar, mas, como observou Martin Pagnon, de ciência política no sentido estrito em que a compreendia o seu mestre e amigo Erich Fögele. Ele disse literalmente isso. Olavo é o único neguinho que está fazendo ciência política no sentido que entendia o Fögele, como a descrição tipificadora de situações concretas neste ou naquele país. Né? Não há entre os mais insensados formadores de opinião desse país, jornalísticos ou universitários, um só que tenha a capacidade requerida, já não digo para discutir esse material, mas para apreendê-lo como conjunto. Você vê, a maior prova disso é o seguinte, quando você vê esses congressos do PT, reúne lá os intelectuais do PT, né, eles assim meio atordoados com a pancada que levaram, tentando explicar, as explicações são tão rudimentares, tão bobocas. Apareceu um sujeito dizendo, não, o povo está nos condenando, porque eles não sabem como era corrupto antigamente. Se a gente falar da corrupção antiga, eles vão acordar e falar, a corrupção antiga, se você somar tudo que se roubou durante a construção de Brasília, é mixaria perto do que veio depois. É isso? Então, vamos dizer, estão se apegando a esperanças bobocas de crianças, quer dizer, eles não entendem o que aconteceu. Levaram a pancada e não sabem de onde veio. Se você ler os meus artigos, está tudo explicado lá o que aconteceu. Então, se eu fosse um teórico petista, eu teria a salvação do partido aqui no bolso. Eu falo, o problema é este, o erro foi esse, eu fui fazer corrigir isso, assim, assim, assim. Eu sei, mas eles não sabem. Hã? Então você vê que coisa deplorável. Que coisa. Exatamente, ele pega o discurso legitimador e acreditam nele. E o discurso legitimador não é nem ideologia, é mera propaganda. E eles acreditam e o tomam como premissa, como base teórica para explicar o que aconteceu. Falo, mas isso é tão primitivo, é tão tosco, tão burro que dá dó, dá vontade de chorar. É idiota útil de si mesmo. Como é? É idiota útil de si próprio. É? Eu digo, você vê, este fenômeno é mais grave do que o assunto que eles estão discutindo. É mais grave do que o Mensalão, o Petrolão. É mais grave do que a desgraça do PT. Por quê? Se a inteligência for embora, a possibilidade de você resolver seus problemas é zero. Qualquer que seja o problema. Não é isso? Então, aqui você pega um sujeito, ele está louco, desempregado, a mulher dele fugiu, o cachorro morreu, etc, etc. Qual é o problema que você tem que resolver primeiro? A loucura, né? Agora no Brasil é o contrário, tem que resolver tudo para consertar a loucura depois. Começando pelo cachorro, evidentemente. Né? É, os leitores desses usos não têm acesso direto à fundamentação teórica, mas encontram... Não há, entre os mais insensatos formadores de opinião desse país, um só que tenha a capacidade requerida, já não digo para discutir esse material, mas para apreendê-lo como conjunto. Descrevo aí as coisas como as vejo por meio de instrumentos científicos de observação. Esses instrumentos estão abundantemente descritos na apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais e no curso de Teoria do Estado. Descrevo aí as coisas como as vejo por meio de instrumentos científicos de observação, pouco me importando se vou dar a impressão de ser democrata ou fascista, socialista, neocon, sionista, católico tradicionalista, gnóstico ou muçulmano. Tanto que já fui chamado de todas essas coisas. O que por si só já demonstra que os rotuladores não estão interessados em diagnóstico de realidade, mas apenas em inventar naquilo que leem o perfil oculto do amigo ou do inimigo, para saber se na luta ideológica deve louvá-lo ou achincalhá-lo. Então, em suma, eu gosto ou não gosto do fulaninho? Não passa disso. A variedade mesmo das ideologias que me atribuem é a prova cabal de que não subscrevo nenhuma delas. Porque se o sujeito tentar... Não, ele é neocon. Daqui a pouco ele encontra uma coisa que contradiz o neocon. Ah, ele é muçulmano. Daqui a pouco ele encontra uma coisa que contradiz o muçulmano. Ele é católico tradicionalista, guenoniano. Daqui a pouco ele encontra uma coisa que contradiz aquilo. Então eu falo, não dá, não dá. Eu não estou cabendo em nenhuma dessas, porque eu estou falando num outro plano que não se reduz a esse tipo de catalogação. Mas falo numa clave cuja compreensão escapa ao estreito horizonte de consciência dos ideólogos que hoje escupam o espaço inteiro da mídia e das cartas universitárias. Quando são ideólogos, já não são isso, são propagandistas e cabos eleitorais apenas. Suas reações histéricas e odientas, suas poses fingidas de superioridade olímpica, sua invencionista entre maliciosa e pueril, seus afagos teatrais de condescendência paternalista, entremeados de insinuações pérfidas, são sintomas vivos de uma inépcia coletiva monstruosa, como jamais se viu antes em qualquer época ou nação. Este é o problema maior do Brasil. Não é o Petrolão, não é o Mensalão, não é a Petrobras, não é as Forças Armadas, não é sequer a segurança pública. Este é o problema. Nós não temos uma camada intelectual capaz de discutir os problemas com seriedade. O que nesse país se chama de debate político é de uma miséria intelectual indescritível, que por si só já fornece a explicação suficiente do fracasso nacional em todos os domínios, economia, segurança pública, justiça, educação, saúde, relações internacionais, etc. Digo isso porque a intelectualidade falante demarca a envergadura e a altitude máximas da consciência de um povo. E não é assim? Sua incapacidade, sua baixeza, que venho documentando desde os tempos do imbecil coletivo, 1996, mas que desde essa época vieram saltando o alarmante ao calamitoso, daí o catastrófico e o infernal, reflete-se na degradação mental e moral da população inteira. De todos os bens humanos, a inteligência, e inteligência não quero dizer senão consciência, porque as pessoas ficaram tão burras que elas nem sabem mais o que é inteligência, se distingue dos demais por um traço distintivo peculiar. Quanto mais a perdemos, menos damos pela sua falta. Quanto mais burro o sujeito fica, mais inteligente ele se acha. Né? É o efeito Dunning-Kruger. Né? Aí as mais óbvias conexões de causa e efeito se tornam um mistério inacessível, um segredo esotérico impensável. A conduta desencontrada e absurda torna-se, então, a norma geral. Eu reproduzo aqui um post que eu coloquei no Facebook. Durante 40 anos, os brasileiros deixaram, sem reclamar, que seu país se transformasse no maior consumidor de drogas da América Latina. Deixaram que suas escolas se tornassem centrais de propaganda comunista e bordéis para crianças. Deixaram, sem reclamar, que sua cultura superior fosse substituída pelo império de farsantes semi-analfabetos. Deixaram, sem reclamar, que sua religião tradicional se prostituísse no leito do comunismo e correram para buscar abrigo fictício em pseudo-igrejas improvisadas, onde se vendiam falsos milagres por alto preço. A maior prova de burrice é isso. É? Deixaram que seus irmãos fossem assassinados em quantidades cada vez maiores, até que toda a nação tivesse medo de sair às ruas e começasse a aprisionar-se a si própria, atrás de grades impotentes para protegê-la. Deixaram, sem reclamar, que o governo tomasse as suas armas e até se apressaram em entregá-las, largando suas famílias desprotegidas, para mostrar o quanto eram bonzinhos e obedientes. Depois de tudo isso, descobriram que os políticos estavam desviando verbas do Estado e aí explodiram num grito de revolta. Não, no nosso rico e santo dinheirinho ninguém mexe. Foi isso que aconteceu. Hã? O gigante acordou. Roubaram meu dinheiro. A rebelião popular contra os comunos laráfios não nasce de nenhuma indignação moral legítima, mas emana da mesma mentalidade dinheirista que inspira os corruptos mais cínicos. Não só o dinheiro aí é o valor mais alto, talvez o único, mas tudo parece inspirar-se na regra eu também quero, senão eu conto para todo mundo. É óbvio que se essa mentalidade não prevalecesse no nosso meio social, jamais a corrupção teria chegado aos níveis estratosféricos que alcançou com o Mensalão, o Petrolão, etc. O ódio ao mal não é sinal de bondade e honradez. Faz parte da dialética do mal odiar-se a si mesmo, mover guerra a si mesmo e proliferar por sincipalidade. Se você pega a história do comunismo, por exemplo, né? Pega a história do nazismo. Né? Como é que o Hitler afirmou o seu poder em primeiro lugar? Matando uma facção do seu próprio partido. Matou todo mundo, pegou os caras numa noite e matou todos. Né? Como é que é o crescimento do comunismo? Quem matou mais comunistas do que os comunistas? Ninguém. Né? Você pega a história das máfias. Como é que as máfias crescem? Né? Lê o livro Honor Thy Father, que é a história da família Bonanno. É só traição e morticínio interno o tempo todo. Eles matam muito mais mafioso do que gente de fora. O mais significativo de tudo é que o fenômeno de teratologia moral tão patente, tão visível e tão escandaloso não mereça sequer um comentáriozinho num jornal. Você nunca vê ninguém falando dessas coisas. É? Quando deveria ser matéria de 1000 estudos sociológicos. Querem maior prova de que os luminários da mídia e das universidades não têm o menor interesse em conhecer a realidade, mas somente em promover suas malditas agendas ideológicas? Qualquer que seja. Conservador, liberal, comunista, socialista, islâmica, qualquer porcaria. Bom, muito bem, eu vou parar por aqui e vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. É o seguinte. Houve os ataques de hackers aí à página do seminário e os administradores tiveram que tomar algumas providências para bloquear essas coisas. E uma dessas providências teve como efeito o seguinte, se você colocar 3 vezes uma senha errada, você ficará bloqueado por 1 hora, só vai poder entrar 1 hora depois. Então, por favor, anotem as suas senhas para evitar esse erro, senão você pode perder 1 hora de aula. Tá bom? Ok, daqui a pouco voltamos.